Yeah. Atrás, 2017. Planeta selvagem. Se nós puséssemos toda a colônia humanoide em segurança, num lugar onde estivessem absolutamente fortificados, como os índios fizeram no Arizona e no Novo México. Planeta selvagem, homens carnívoros devoram uns aos outros. Alimentos não são produzidos, o mundo agora está no lodo. Na imundice da podridão, estão bestializados, hipnotizados, fracos, fácil de ser manipulados. Tudo mudou radicalmente desde o tempo em que você se foi. Cerimônias não são mais feitas, ele apenas te jogou no meio dos urubus que aproveitaram o banquete, se alimentaram e foram embora. E agora, como se sente? Pediu tanto pra voltar, mas acho que agora se arrependeu ao ver que nada é mais como antes. O sentido da vida se perdeu. A honra humana foi trocada pela liberdade da anarquia. Agora todos querem tudo, mas nem todo mundo tem garantias. Acreditaram no discurso do homem que apareceu na tela, prometendo um futuro melhor, melhores dias, melhores eras. Se transformou na besta feira após garantir a eleição, após ter certeza de que conquistou a população. A essência não muda geralmente, os piores têm bons discursos, pois são acostumados a enganar pra que o voto não seja nulo. Ficariam muito vulneráveis a um ataque durante a viagem. Como poderíamos convencê-los a deixar um lugar que foi o seu lar, Deus sabe por quanto tempo? Eles construíram povoados ao lado das montanhas para sua proteção. Não funciona, Jeff. Quer dizer, onde vamos encontrar um lugar assim? Tudo que vimos até agora é plano. Apenas as leis são duras, pois o gado não pode escapar. Há só um caminho a ser seguido, o caminho da parte. Vamos lá. Eles mantêm a sensação de que tudo está sob controle. Quando alguém perceber a manobra, é enviado pro açoite. Ou aceito, acordado, e assina e segue o plano. Ou simplesmente é morto e jogado no meio dos reeducados. Serve de exemplo pra que ninguém tente se revoltar contra o sistema que dá o provento em troca de te manipular. Quando sumiram no planeta selvagem, governado pelos saibos que leram as páginas secretas e aprenderam necessário. Ele sabe mais ou menos como a mente humana recebe o fato. Sabe que tem que ser maquiado antes de ser divulgado. Pois eles não podem sequer sonhar que vivem em uma grande redoma. Uma grande bola de vidro, são assistidos a toda hora, vigiados pela grande mão que retira os robôs defeituosos, sem compaixão e sem se emocionar com o apelo de um dos nossos. O ambiente é selvagem, cheio de armadilhas pra te derrubar. Você tem que disfarçar a sabedoria se ainda quiser respirar. A fera de olhos azuis, será que ele está por aqui? Soldados, para o rio! Acelerado! Andem! Estamos presos. Tem uma passagem pluvial bem ali. Vamos lá, rápido!